Depois da aula, aproveitando o tema da calorimetria, Mariana e professor Galileu resolvem dar uma reforçada no assunto pelas ondas do rádio. Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. Oi, galera! Aqui na nossa Rádio Atrito, na pauta do programa do professor Galileu, aquecimento global. Boa tarde, professor. Boa tarde, Mari. Ok, vamos dar continuidade a algumas questões e esclarecer algumas dúvidas. Pois é, professor. A Amanda, da Turma B, quer saber as consequências mais alarmantes do aquecimento global. Amanda, o que não falta é consequência alarmante. Por exemplo, o aumento da temperatura dos oceanos. Em 2009, tivemos a maior temperatura dos últimos 200 anos. Com água mais quente, é possível exterminar o plâncton, organismos microscópicos que são a fonte da vida marinha e que também absorvem boa parte do dióxido de carbono da atmosfera. Professor, me falaram que o efeito estufa não é um fenômeno totalmente negativo. É, tá certo, Mari. É importante salientar que o efeito estufa não é mesmo algo negativo. Na verdade, ele é necessário para a manutenção da vida. O problema é o excesso de gases que nós produzimos. Isso acabou por descaracterizar, descontrolar o efeito estufa. E tem mais consequências negativas, professor? Ainda posso citar o derretimento das camadas de gelo polar, elevando o nível das águas e fazendo desaparecer áreas densamente povoadas e também espécies vegetais e animais. O processo de desertificação e a proliferação de insetos nocivos aos homens e aos animais. O surgimento de novos furacões, mais secas e inundações. Nossa, professor, parece que o mundo vai acabar. Não, acabar eu não digo. Mas em determinados momentos, as catástrofes ambientais, infelizmente, acabarão por produzir perdas na lavoura, na pecuária e também de pessoas e de seus bens. É esse talvez o preço que se paga por um progresso sem critérios, que não coloca a vida, de fato, em primeiro lugar. Nossa, dá para ficar bem preocupado. Professor, o Rafa da F pergunta para nós, o que podemos fazer para diminuir o aquecimento global? Oi, Rafa. Seguinte, a solução, ou ao menos parte da solução para o problema, não passa por uma ou duas medidas isoladas. Para que se possa transformar a cultura atual, é preciso conhecimento, é preciso educação e decisões políticas responsáveis e corajosas, no âmbito local e em escala global. Trata-se de uma profunda mudança cultural que passa por cada cidadão e também por toda a coletividade. Ações isoladas ajudam a minimizar os problemas, mas não os resolverão, necessária e suficientemente. E quanto ao Brasil, professor? É preciso discutir o assunto em todas as instâncias políticas e científicas da sociedade. Saber como o nosso país se posiciona perante as leis ambientais e que medidas concretas estão e estarão sendo tomadas com relação ao assunto. E o que nós, cidadãos e eleitores, fazemos para mudar a situação atual? Afinal, tudo o que está acontecendo hoje, aqui no mundo, é responsabilidade nossa, fruto de uma história que foi, mas que está em construção e que se chama futuro. Galera, aproveitando o tema, a Rádio Atrito quer lançar um desafio. Amanhã, todo mundo que for pro clube tem que ir sem carro. Vale bicicleta, vale skate, vale ônibus, o que quiser. Mas carro, não. Menos carros, menos gases poluentes. Menos aquecimento. Valeu? Boa, Mari! A Terra agradece! Mais tarde, na piscina do clube... E aí, veio de ônibus, Bocão? Que ônibus, Kleber? Vim de skate, tranquilo, na boa. Pô, tô louco pra dar um mergulho, vambora? Vai indo. Deixa eu dar um oi pra Bruna, ela tá chegando. Você não dá um refresco mesmo, hein? E aí, Bruninha, veio então? Não vim, impressão tua. Pô, que agressividade, hein? Cadê aquele abraço, aquela energia térmica em trânsito? Ai, Bocão, nem vem. Ô, um abracinho só pra dar uma equilibrada na energia, meu. Tá bom, só um abraço. Sério? Anda, vem, Bocão. E aí, galera, olha aqui esse grande momento. Ah, não, não faz isso. Tá fresquinho agora? Pô, Bruna, equilíbrio térmico garantido. Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. E você que acompanha a Rádio Atrito com a gente, anota aí, galera. 10 dicas para combater o aquecimento global. Dica 1. Substituir lâmpadas convencionais por lâmpadas fluorescentes. 2. Deixar o carro na garagem. 3. Separar o lixo, reciclar. 4. Calibrar os pneus para melhorar o consumo de combustível. 5. Diminuir o consumo de água quente. 6. Trocar a sacola de plástico pela sacola de pano. 7. Diminuir o consumo de ar-condicionado. 8. Plantar árvores. Apenas uma árvore é capaz de absorver uma tonelada de dióxido de carbono ao longo de sua vida. 9. Desligar aparelhos eletrônicos quando não estão sendo usados. E 10. Passe essas dicas adiante, galera. Fica ligada, a Terra é nossa. Tá na hora da gente se mexer. Produção: Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.